Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus poderoso. E essa palavra, ela tem uma função de ensinar a mim, ensinar a você algumas coisas, como um pai que diz: filho, nós temos que caminhar assim. E isso se multiplicará por muitas outras vidas, para muitas outras vidas. Mas essa palavra também tem uma ação profética sobre a igreja de estabelecer para nós como igreja local e para a igreja do Senhor Jesus nessa terra, estabelecer um parâmetro claro de como se anda no reino. Uma grande dificuldade que as crianças enfrentam é quando os pais não sabem definir os parâmetros. Quando os pais, por um receio, ou por culpa, ou por até mesmo falta de conhecimento, não sabem ser firmes num parâmetro, numa estrutura, num prumo, que deve ser mantido para o resto da vida, a fim de proteger a nós mesmos. Quando um pai, ele, a criança é que vai aprendendo a mandar, a dominar, a fazer do jeito dela, essa criança sempre vai ser problemática, e vai ser sempre um adulto problemático. Mas quando uma criança encontra um pai que sabe dizer, isso é não, não e não. E às vezes eu me surpreendo porque há uma pressão sobre nós. E essa pressão vem do maligno. Não, você está sendo muito exigente, você está sendo muito duro, você está sendo assim, você não precisa, deixa para lá, deixa. Há uma pressão sobre nós o tempo inteiro. Cuidado, porque ele pode reagir contrário. Se você ficar querendo colocar ele muito na linha, pode ser que ele queira outra coisa. O tempo inteiro o maligno lança essa ministração sobre a mente das pessoas, a fim de levá-las a não estabelecer parâmetros sólidos. Mas todos nós, qualquer um de nós, não permanece num lugar onde não há nada seguro. Vamos ler esse texto de 2 Crônicas 31. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os acerins e derrubaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para suas cidades, cada um para sua possessão. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, segundo os sacerdotes como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. Primeira questão que eu quero colocar e estabelecer antes de continuarmos o texto é que no reino, no corpo de Cristo, também chamado no Velho Testamento de a congregação, Deus sempre vai estabelecer homens e mulheres com autoridade, com unção, com graça, para liderarem e estabelecerem o que Deus determinou para algum lugar, para alguma vida, para alguma missão. Isso é inequívoco. Não existe um ambiente assim democrático, socialista no reino. Todo mundo faz, todo mundo pode, não. Deus é um Deus organizado. Não existe, por outro lado, ninguém especial. Não existe um homem especial de Deus. Não existe uma mulher que esse é o tal, capacitado. Porém, Deus chama pessoas, como chamou Ezequias, e ele estabelece uma organização. E esse versículo diz que Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes, dos levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, os sacerdotes, os levitas, para os holocaustos, as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graça e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. Significa que o culto ao Senhor sempre terá homens idôneos, e homens é homem e mulher, homens e mulheres idôneos, ungidos, frutíferos de testemunho, que estabelecem, guiados pelo Espírito Santo, a coordenação do culto ao Senhor. Isso é real. Alguém pode chegar num culto, numa igreja, e participar, e ver, e achar, e gostar, e isso e aquilo, mas, na verdade, por trás do que todos podem ver numa simples reunião, precisa haver, e haverá sempre na igreja do Senhor, uma estrutura organizada, ungida, estabelecida de disciplina, de responsabilidades, de cuidado, de zelo, de unção, de fruto, de autoridade, de graça. Isso é inquestionável na vida da igreja, segundo a palavra do Senhor. Capítulo 31, continuando no versículo 3, a contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, mosto, azeite, mel e todo produto do campo, também trouxeram em abundância o dízimo de tudo.